saudável te sentir. Espírito Santo, dança assim com ele, dança, dança. Meu amigo íntimo, dança com Jesus, dança, dança. Jesus, ah meu Jesus, ah meu Jesus, o que é que eu vou dizer de ti que me justificou, me fez filho de Deus e herdeiro de tudo de Deus. Faz assim, rapaz. Eu amo vocês três e vivo pra vocês. Me leva no seu vento, me carrega. Te troco por nada nesta vida e cada dia. Eu te quero mais, mais, mais, mais, mais, mais. Deus, eu te amo. Não te troco por nada. Faça os três, assim, os três, os três. Todo dia tentar me derrubar, mas meu Jesus não deixa, ele não deixa. Nele eu estou firme, firme na rocha. E não importa a proposta que eu receba, a minha vida é dos três. Eu sou dos três, eu sou dos três. Deus, eu te amo. Não te troco por nada nessa vida e cada dia eu quero mais, mais, mais, mais, mais, mais. Deus, eu te amo. Não te troco por nada. Diga aleluia, glória a Deus. Diga assim, ó, a minha vida é dos três. Aplaude ele aí, meu irmão. No dia 16 de junho, eu perdi a minha mãe. Eu estava no estúdio ensaiando essa música quando eu recebi a notícia que minha mãe tinha falecido. Essa noite aqui é o cumprimento da promessa de Deus para a vida da minha mãe. Minha mãe, eu encontrei a Bíblia dela no quarto dela, depois de alguns 2 dias que ela tinha falecido, e dentro da Bíblia dela tinha uma foto minha. E a minha irmã falou que no meio das coisinhas dela tinha uma outra foto, e eu juntei essas fotos. Uma foto minha ainda estava no mundo ainda, muito doido, e na outra já estava restaurado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. E eu olhei para aquela foto e imaginei que aquela foto antiga era a foto que ela orava para o Thales voltar para a casa do pai. E a foto nova era o cumprimento da promessa. O Deus que responde a oração e cumpre, e cumpre, e cumpre, e cumpre, e cumpre, e cumpre, e cumpre. Se cansa de esperar, porque ela sabe que o que fez a aliança nunca irá falhar. Quando espero no Deus Criador, a minha fé é o alento. Oh, e Ele vem no tempo certo pra me socorrer, como Ele sempre faz. Como Ele sempre faz. Se a dor da espera eu não puder mais suportar, coração não quiser mais aguentar na força do Espírito, vou me lembrar que apesar do aparente abandono que na cruz me deixou, ao terceiro dia a minha espera termina e do túmulo meu Deus vai me tirar. Sentir no meu espírito é hora da nuvem anunciar a espera acabou. E debaixo da chuva de bênção eu vou celebrar. E Deus fará um milagre em mim. Como Ele sempre faz. Como Ele sempre faz. Inimigo não tem. A guerra é do Senhor e a vitória é garantida. Ei! Em Colossenses 2, versículos 9 e 10, Paulo diz que Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e que nele somos levados à plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e toda autoridade. Jesus Cristo, esse é o nome. Jesus Cristo, ao qual todo joelho se dobra nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Todo joelho se dobra nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Se permaneceres em mim e a minha palavra em ti, pedirá tudo, tudo, tudo, ele disse tudo. Lela, lela na Bíblia, lela, lela, lela. Nada, nada, nenhuma força, nada, nada pode resistir a esse nome, Jesus. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nenhuma força, nada, nada pode resistir a esse nome. cara do cão. Vai, pressão. Vai, vai, vai, vai. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender. Vê se é assim com você também, ó. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. E eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Quem crê? Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além, nada além de ti, mas nada além. A sua promessa, eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Gabriela Rocha, a passarela é toda sua, minha filha. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Ele vem. Confia, Ele vem. Oh, oh, oh. E faz um milagre. Oh, oh, oh, oh. Teu choro não é em vão. Seu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Faz um milagre. Oh, oh, oh, Deus, eu vim aqui só pra ti. Eu não tenho nada além. ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada além, nada além dos teus sonhos, nada além das suas promessas, Deus, nada além dos teus propósitos, Deus. Maior, maior é aquele que prometeu. Deus, eu vim aqui só pra ti. Deus me ama, me ama tanto. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, se eu estou de pé, Deus me ama. Deus me ama tanto. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa, Ele não deixa de me amar, não, não, não. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho pra morrer. Grande, Levanta suas mãos. Deus me ama, é com vocês e o Espírito Santo. Vai! Let it Essa música é baiana. Eu fiz essa música lá em Salvador. Eu estava hospedado na casa de um amigo meu. E aí eu falei com ele: posso dar uma volta aí para conhecer a sua área? Ele falou assim: ó, você pode passear, mas tem horário para voltar. E eu falei: mas que horas? Ele falou: ó, você pode ficar aqui até passar ali até umas 10h30, mas depois não pode passar mais, porque a área não é sua, o pessoal não te conhece. Eu falei: meu Deus. E aí eu esqueci do horário, fui passear, fui fazer minha farra. Depois, quando eu fui voltar para casa, eu me lembrei do horário, olhei no relógio e falei: meu Deus, é exatamente o horário que ele disse que eu não podia passar aqui, que o lugar é perigoso. Mas eu me lembrei da palavra de Deus para Josué: o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então é o seguinte, essa música, eu fui fazendo ela no caminho. Ele é contigo, onde você estiver, ele é abrigo, seu amigo. Eu fui cantando, cantando, cantando, cantando, cantando. E quanto mais eu cantava, com mais medo eu ficava. Mas de repente aquilo começou a gerar uma fé no meu coração. E de repente, quando eu olhei, eu já estava chegando na casa do meu amigo. Não tinha acontecido nada comigo, Deus tinha me guardado. E aí eu fiz essa música e terminei. Ó, essa música tem três partes. Tem a parte que você canta pro seu irmão, você diz: ele é contigo. Tem a parte que você canta pra Deus: Deus poderoso. E tem a parte que você canta pro diabo, que é assim, ó: la la la la la. Joga essa mão pra cima, vem! Deixa eu ver se você sabe. Oh, meu irmãozinho, eu tô aqui pra te dizer que eu era pecador, mas agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Oh, meu irmãozinho, como Jesus ama você, se você ama ele também, joga essa mão pra cima e diga aleluia. Diga: irmãozinho, eu vim aqui para te dizer que eu era pecador. Diga: ri. Pecador. Sabe o que é pecador? É o pecador lá do interior. Cadê a vovó Ritinha? Tá ali? Tem vovó Ritinha aí? Essa mulher de Deus, eu queria pedir um aplauso para ela. Vó do Juninho, o Álvaro tá ali na mesa. Ao invés de dizer pecador, vovó Ritinha dizia: fulano de tal é pecador. Então nessa música nós vamos homenagear a grande serva de Deus, vovó Ritinha. Quantos estão prontos para tirar o pé do chão e sacudir com tudo? Eu preciso de toda a energia de vocês, de tudo que vocês têm, de toda a força. Eu preciso de pressão, pressão, pressão. Lá em cima, lá em cima. Yeah. falta de pressão, meu Deus. Eu quero mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais. Oh, meu irmãozinho, eu tô aqui pra te dizer que eu era pecador, mas agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Oh, meu irmãozinho, como Jesus ama você. Se você ama ele, sacode, tira o pé do chão. Segura a mão do seu irmão aí. Não, não, não, não, não, não. Solta, solta, solta. Diga assim, irmãozinho, quando o taleco falar, você vai voar. E se você não voar, eu vou te jogar pra cima comigo. É pressão pra fechar, eu quero esse lugar pegando fogo. Vai, vai. Oh, meu irmãozinho, eu tô aqui pra te dizer que eu era pecador e mais agora eu tô lavado pelo sangue de Jesus. Oh, meu irmãozinho, como Jesus ama você. E se você também ama, quebra tudo. Vai, vai. Estava longe, estava perdido, desacreditado, mas Jesus me achou. Eu me lembro.

saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Oh, oh. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai. É com vocês agora. Joga a mão pro céu e canta aí, que eu quero ouvir. E repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Abraça assim, ó. Eu sinto falta. Abraça, abraça, abraça. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Quem tá com saudade diz isso. De caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Ai, ai, ai, ai. Pai, eu sei que eu não mereço. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai, canta aí, eu vou voltar pra casa do pai, com força, diz: eu vou voltar pra casa do pai. Braços do meu pai, do meu pai, do meu. Canta, canta. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero da casa do pai e repousar tranquilo. Aonde? Nos braços do meu pai. De quem? Do meu. De quem? O que ele é seu? Do meu. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama.